Esta é a Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan 1, São Paulo, ZYK 521, 620 kHz, potência 50 mil watts. Jovem Pan, a rádio. Infelizmente não existe o que está acontecendo no Morumbi. Ao entrar em campo o time do Corinthians, eu me arrepiei todinho. Sem time pequeno, sem a mínima condição para dizer qualquer palavra, para me dirigir aos ouvintes da Jovem Pan, qualquer que fosse a minha intenção. A recepção, a festa, o barulho que o torcedor ouviu ao fundo do microfone da Jovem Pan, já serve como qualquer palavra, já serve para superar qualquer tentativa, por mais feliz que fosse o orador. Ele se sentiria esta noite no Morumbi sem palavras para expressar a grandiosidade, para expressar a beleza do espetáculo que estamos sentindo. Eu tenho a felicidade de ser um locutor esportivo. Eu tenho a felicidade de presenciar uma festa como essa. É um prêmio. E agora sim, a bola rolando no Morumbi. Dali, garoto! O melhor do futebol do mundo é o nosso. A melhor entrega do mundo também. Pirassununga 51. Jovem Pan, a rádio. Geraldão no peito da raça, retomou pelo time do Corinthians, foi pra ponta direita, cruzou na boca do gol, chegou Romeu, dominou, largando pra Vaguinho, assolado pra Vaguinho, entrou, bateu, defendeu o Galo! De ponta de dedo, botando pela linha de fundo, atirando de campo, é muita emoção pro jogo só, tá muito nervoso, todo o time do Corinthians no campo de ataque. Cinco jogadores no interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa corosa. Maria suspendeu para a batida de cabeça. Bateu mal para Romeu. Entrou Vaguinho, bateu na trave. Voltou para o Vaguinho de cabeça. Voltou para o Romeu. Atira gol! Esta é a Rádio Jovem Pan. 50 mil watts, 620 kHz. Próxima atração, Jovem Pan, show de bola. Hora certa. 20 horas e 29 minutos. Rádio Jovem Pan.